Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre a 1 e as 3 da tarde, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare! Com Fernando Gabrita. grande tradição da música que vem dos antípodas, Nova Zelândia e Austrália, estão estes Twerps. Ao que sabemos, este é o seu segundo trabalho e gostamos muito, por aqui já deu para notar. Abrimos com o tema inicial do mesmo disco, o homónimo, chama-se Dreamin', e passamos para um outro, este intitulado Jam Song. Já deu para perceber também que estamos com a orelha extra. Olá! Boda Pop sempre foi uma das nossas grandes paixões e um dos discos do género que nos caiu bastante no gosto foi estes Twerps, ou melhor, destes australianos Twerps. Há por aqui muito dos Decline, ou mesmo Go-Betweens, mas que se lixe, não tem que se fazer uma revolução todos os dias. Início da primeira das duas partes de Orelha Extra com Dreamin' e Jam Song do álbum homónimo. E é para continuar mesmo na pop. Agora, nova banda que chega de Manchester, UK, chamam-se Help Stamp Out Loneliness. Thank you. lista destes britânicos, Help Stamp Out Loneliness, não esconde, ela diz Let Me Be Your Nico. O álbum é homónimo e rodamos por aqui no início desta primeira hora de Orelha Extra, Cotton Police and Promises. E já dissemos por aqui bastantes vezes que a editora norte-americana Merge Records e bastantes não serão. Nunca são suficientes a pergoar como a Merge é uma fantástica editora. Mais uma vez a prová-lo, por enquanto ainda não temos muita opinião firmada acerca deste álbum estreia para os Hospitality, mas daquilo que ouvimos gostámos bastante e por aqui fica um tema, álbum também em nome próprio da banda e a canção escolhida, Betty Wang, Hospitality. Betty Wang, red jeans, get your hair and clean your sleeves. I don't care where you live or how far down it is. Cross the street, we could meet at the Edison Hotel. Got you lunch, got you sleep, took you up my stairs to meet. Susha, Susha, Susha, Susha. If you have to be back by now, telephone on the phone, do the dance again before. You're the only girl on my team. Area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point good. And now, Findu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Projeto Saha, dois S, um A, dois H's e outro A, liderado pelo marroquino Amino Beliamani, que reside presentemente nos Estados Unidos da América e em colaboração com outros músicos que são mestres na música do Médio Oriente, ou mais propriamente da Pérsia, e também por aqui músicos norte-americanos. O álbum chama-se Umi, foi de edição própria do projeto, e em destaque três temas por aqui na Orelha Extra de hoje. Ouvimos o inicial Taksim for Umi, e de seguida Tariq Ibn Ziyad, e também Samai Razd. Thank you. Normal encontrar neste tipo de música um instrumento como o piano, mas é precisamente esse instrumento que dá o tom tão distintivo a esta música, à música que faz o projeto Saha, liderado pelo marroquino Amino Beliamani, mas projeto esse radicado nos Estados Unidos da América, mais propriamente em Nova York. O álbum chama-se Umi e por aqui rodamos três temas, mas se ouvirão em próximas emissões da Orelha Extra, de certeza. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? night. I think I'll call him daylight. And I'll call him once with a little song. Well, he's got nothing on. He comes naked with the dawn. And I know that I will call him daylight. Well, knock once, now knock twice. The moon is sacrificed to the one that they call daylight. Such a time as you see fit, no compromise. That's why, well, I call you daylight. Move in evermore, though our children go to war. Well, some call you destroyer, some daylight. I'm not gonna dance. Well, I'm not gonna dance until my ship comes in. When my ship comes in, when my ship comes in, when my ship comes in, I'm gonna lose control. Este prolífico músico norte-americano de nome Michael Taylor, que assina como Ace Golden Messenger, este é um dos seus últimos trabalhos, chama-se Poor Moon, e ficamos com Calling Daylight. Para prosseguir, aqui dentro da Orelha Extra, canal auditivo suplementar, um dos grandes músicos da folk britânica e que nunca foi muito consensual, ou pelo menos nunca teve o merecido destaque. Fez 70 anos o ano passado e esta compilação é uma das partes dessa mesma comemoração. A outra é que o músico de que falamos, Roy Harper, detém agora os direitos de todo o seu catálogo e tem estado a reeditar os seus já lançados 20 discos. Esta compilação, CD duplo, chama-se Songs of Love and Loss, Roy Harper. I gave my love a daisy. A third eye in my mind. We turn the crazy day around to see what we could find. and went on to a journey, reflecting us so deep and wide that we could see the other side of knowing nothing matters in the everything surrounding us, surrounding everything itself, surrounding. I saw my love gaze into a swelling sea of life. She turned on to my shoulder and terribly she cried. Until her eyes were closing and asked me if she really was a woman like the rest, because the rest she saw as empty vessels looking ripe and dressed to kill, but really very far away from free. Put her head down and walked into the night, saying that she was wrong to think and that the rest were right. That they were proper in a stupid mess of vegetable thoughtlessness, made up as if to please the men, but making life a drag for them, rejecting all communication. Twittering into emptiness together. Pretty woman walking down the street, how can you expect to be loved with so much selfish arrogance? Pretty woman, your nose in the air, how can you expect me to love you knowing so much about you? Why do you always have to receive love first? Why are you unable to give some without being asked? All you need is you need. naked flames of cracking dawn come searing through with cruel scorn. To furrow wounds across each frown inside the rest of love's sad clown, who chases fleeting silhouettes with swollen dreams and rising sweats, who taunts and bluffs the savage god with a broken heart and a hanging despair. But worst of all, you couldn't care. Remember when the world was ours, and at our feet 10,000 stars, who saw us then could now relate. Who would have guessed this was our fate? I'm sorry that you thought of us as painful and superfluous, but please don't think I'm the thick skin. In any old wind, I can't believe we'll just exist as pigments of each other's past. Where is it at to get to this? When lovers look, when lovers the altar of October stands with opening arms and dripping hands, unveiling stones, collecting skies and gathering leaves to whisper sighs as from the pulpit summer shrinks and hope of us together sinks. Lovers lost and pride has won, but through all destruction flies new dawn, and I rode the winds into the morn. Mais vale tarde do que nunca, finalmente o grande músico nascido na Grã-Bretanha começa a ter o reconhecimento que deve septuagenário Roy Harper. Excelente esta compilação, CD duplo, o título diz tudo, Songs of Love and Loss. Ficámos por aqui com dois temas, All You Need Is e Naked Flame. Hello. From the House of Non-Representatives. Can't you see how it don't matter? Don't see how it don't matter. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita no Brasil, à sexta-feira à noite, na Rádio UFSCar 95.3 FM e radio.ufscar.br. Em Portugal, ao sábado, RUC 107.9, RUC.pt, Rua 102.7, Rua.pt e Rádio Castrense 93.0, radiogastrense.net. Minutos finais desta primeira hora. Vamos ficar com o novo disco e, finalmente, de volta aos excelentes discos, a norueguesa Anu Kalberg. Não tínhamos apreciado muito o último. Para nós tinha sido um pequeno sobressalto na carreira desta excelente norueguesa. Este novo chama-se Feather Brain. Vamos ficar com o tema intitulado My Devils, o regresso de Anu Kalberg. Sobrar ainda uns minutinhos, é possível, por aqui fica a dupla germânica Anstem. Cause I let them. Letting in thoughts are letting my devils grow.

disco encontra-se dividido em duas partes. Obviamente no CD não é assim, mas no vinil com certeza. A primeira parte com os movimentos 1, 2 e 3 e a segunda com os movimentos 4, 5, 6, 7 e 8. Foi precisamente dessa segunda que escutámos os 4, 5 e 6. É o excelente músico Philippe Petit e de regresso inspirado pelas sinfonias de Hermann Holst, Sibelius, Berlioz ou Shostakovich. Esta trilogia Extraordinary Tales of a Lemon Girl, este é o capítulo 1, Oniric Rings on Grey Velvet, a dar o início à segunda e última parte de Orelha Extra. Novamente, sintam-se bem-vindos para continuar Nana, de expressionismo alemão. Adolescente desta brasileira Nana, o disco tem só 4 temas, todos eles muito bons. Ficamos com expressionismo alemão. Oh, a tornar-se a menina bonita da música feita em Inglaterra. Imagine-se que até já anda com Anthony Kiedis dos Red Hot Chili Peppers lá por LA. Chama-se Bad Jeans Autumn e está de volta, acompanhada pelos Hooves of Destiny, o novo longa duração Yours Truly, Cellophane Nose, e por aqui ficamos com Sweet Tooth Bird. E de volta também, depois de por aqui termos escutado o seu álbum anterior a este, The Ship's Piano, o músico Darren Heyman, ele que esteve à frente de uma banda para muitos inesquecível, o Zefner. Este novo disco é um projeto ao qual o músico se lançou de fazer uma música para cada um dos dias do mês de janeiro. Sendo assim, são 31 temas que por aqui estão e chama-se precisamente January Songs, Darren Heyman. There is nothing at all. I am tumbling down. There is nothing at all.

depois de The Shepherdess and the Bone White Bird, este é o trabalho que seguiu na carreira dos Stone Breath, a banda liderada pelo misterioso Time Otai. É um disco que recupera três dos temas que tinham feito parte do split entre os Stone Breath e Mike Seed with The Language of Light. Precisamente desses três, um deles é este que por aqui escutámos, Scorpion Tears. Chama-se The Etheric Lamp e os Stone Breath prometem, pelo menos para este 2012, mais três discos, The Nightbird Psalm, Twist of Thorn e Spear of Flame, Horse of Air. Enquanto não chega, por aqui vamos divulgando este The Etheric Lamp, os Stone Breath. Desde o seu aparecimento, que o ritmo é das partes mais importantes da música que compõem os Disappears, e esse agora bastante bem entregue a Steve Shelley, mais conhecido por ser o baterista dos Sonic Youth, parte integrante agora destes Disappears no novo Pre-Language, ficamos com Hibernation Sickness. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. Podcast em www.orelhaextra.com e vamos para o ar no Brasil à sexta-feira à noite na Rádio UFSCar e por cá em Portugal na RUC, na Rua e na Castrense. Semana passada estivemos à conversa com Vítor Afonso, o músico que reside na Guarda e é mais conhecido por assinar como Kubik. Na altura, Vítor Afonso fez referência também porque, precisamente, era uma das bandas integrantes da mixtape que por aqui rodámos na segunda hora. Falamos dos noruegueses Shining e o seu mais recente disco, Live Black Jazz. O tema que o inicia, este Fisheye. I'm influências do jazz, mesmo do prog rock, mas para nós também conseguimos ouvir por aqui até os Faith No More. São os noruegueses Shining Live Black Jazz. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. os minutos finais da Orelha Extra de hoje com os Errors no novo Have Some Faith in Magic. Ouvimos Magna Encarta e até ao fim a dupla Pepe Deluxe com Queen of the Wave, o álbum, o tema irá ser Queen's Wave e sobrar tempo, possivelmente ainda os Human Switchboard. Tchau, fiquem bem, o regresso fica marcado para a semana. Até lá. sad of all nights is she hasn't been with me. At first I think it's a joke, Mom. Then I